Rádio Antinoeb dá agora início aos melhores da rádio. Um momento de descontração com boa música e um grande apresentador, Paulo Santos. Amigos ouvintes, muito boa tarde. Bem-vindos a mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 11 de agosto do ano de 2010. Um programa com realização e apresentação de Paulo Santos. Espero que tenha tido um ótimo dia de quarta-feira. Espero que esteja a ter uma ótima final de tarde de quarta-feira na companhia da Rádio Antena Web, no programa Os Melhores da Rádio. Vamos começar musicalmente esta nossa emissão de hoje com três temas musicais. Primeiro tema, Pedro Abrunhosa, Não Desistas de Mim. Segundo tema, Os Polo Norte, Tudo ou Nada. E terceiro tema, Leandro, Mesmo Assim. Fique bem, fique na companhia da Antena Web. Boa tarde. Para onde vais? Que eu quero a dizer. não desistas de mim. Não te percas agora. Não desistas de mim. A noite ainda demora. Ele ainda está contigo. na escuridão e seu nome vem primeiro. Também sei que estás a meu lado, só porque ele já não te quer. E te serves de mim apenas para esquecer. Mas mesmo assim, eu não desisto, vou sempre lutar. E por vencido jamais me vou dar. Hei de ter teus sentimentos. Mas mesmo assim, não vou deixar de ser um lutador. E a minha arma será meu amor. Hei de vencer com o tempo. Sei que ele foi o teu grande amor. Jamais me vou dar. Hei de ter teus sentimentos. Mas mesmo assim, não vou deixar de ser um lutador. E a minha arma será meu amor. Hei de vencer com o tempo. Mesmo assim, eu não desisto, vou sempre lutar. E por vencido jamais me vou dar. Hei de ter teus sentimentos. Eu mesmo assim, não vou deixar de ser um lutador. E a minha arma será meu amor. Hei de vencer com o tempo. Votos renovados de uma ótima tarde para si na companhia do programa Os Melhores da Rádio com Paulo Santos na Rádio Antida Web. Espero que esteja a gostar da nossa seleção musical de hoje e vamos retomar a música desta feita com mais dois temas musicais. Primeiro, o Santa Maria, foi assim que descobri. Segundo, os Tribalistas, você. Fique bem, fique na companhia da Rádio Antida Web. Por ti. como quem escreve poemas. Dizias que comigo não precisavas de temas. Eu tocava-te baladas que ouvias com atenção. Eram provas dadas do que me ia no coração. Final do nosso programa de hoje, mas ainda há tempo para lhe deixar aqui uma receita para hoje, dia 11 de agosto do ano de 2010. Receita: bolo de micro-ondas. Ingredientes: 1 copo de farinha, 1 copo de açúcar, 1 copo de óleo, 1 copo de leite e 2 ovos. Mistura tudo bem misturado dentro de um recipiente. E depois de estar tudo preparado, mete isto tudo dentro de uma forma silicone. leva ao micro-ondas à potência máxima e deixa lá ficar durante 10 minutos. Ao fim de 10 minutos, retira do micro-ondas e está o bolo preparado. Depois é só deixar arrefecer e está pronto a comer. E digo-lhe que é uma maravilha. Ok? Pronto, amigo ouvinte, chegamos ao nosso fim do nosso programa de hoje, referente ao dia 11 de agosto do ano de 2010. Um programa com realização e apresentação de Paulo Santos. Prometemos voltar na próxima semana, terça e quarta-feira, no horário das 19h às 19h30. Então, fique bem, fique na companhia da Antena Web. Então, até lá!